curado, me coloquei ajoelhado, aceitei a Jesus como Senhor e fui tocado pelo Espírito Santo que por Deus foi enviado. A partir daquele dia tenho andado com Cristo, pois reconheço que minha vida é um milagre desde o início. É só você crer, você crer, você crer, você crer, então crê. Pode um milagre acontecer quando você acreditar, acreditar. É só você crer. Só você crer, irmão. A evolução está dentro de você. Pode um milagre acontecer na sua vida. É só você acreditar, irmão. Aê. Muitos dizem que isso não existe. Isso é coisa da nossa cabeça. É psicológico. Irmão, isso não é psicológico. Eu vivi. Eu sou o milagre. Eu sou o milagre. Eu sou o milagre. É isso aí. E é isso aí.